Na noite de terça-feira, por volta de 21 horas, policiais militares da Rocan, ronda ostensiva com o apoio de motocicletas do 14º BPM, patrulhavam a rua Cará, no bairro Profilo Urbium. Já nas proximidades do local conhecido como Favela do Queijo, os policiais avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita no final da rua. Logo que perceberam a presença das motocicletas, os indivíduos invadiram a mata que dá acesso à barranca do rio e desapareceram. Os policiais, não se dando por satisfeito, iniciaram buscas e, durante a incursão no local, foram localizados vários tabletes de maconha, bem como duas capas de coletes balísticos com as inscrições Polícia Militar do Paraná. Diante dos fatos, a droga e as capas de colete foram encaminhadas à 6ª SDP. Na delegacia, a droga foi pesada e totalizou 5,562 kg de maconha. Ninguém foi preso ou identificado nesta situação, mas o fato é que a Polícia Civil deverá dar prosseguimento às investigações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.